A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. Virou espaçonave, hoje virou espaçonave. Agora se negou, a nave de patrão trincou. Um futuro imprevisto pelas cartas do tarô. Uma salva de grave pra quem desacreditou. Pra quem me olhava torto e hoje me chama de doutor. Os grave bate fim, anuncia prosperidade. A lataria brilha, reflete a minha vaidade. Se liga, não sou boy, é ostentação do sofredor. Porque o gosto da vitória é melhor pra quem lutou, tio. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. Virou espaçonave, hoje virou espaçonave. Sonho de pivetim, a nave que sonhei pra mim. De Reebok e Pichain, sente o naipe do neguin. Desfilando na quebrada, diamante da favela. Se ontem era sapo, hoje sou príncipe da Cinderela. Se os grave bate, a cereja do bolo gostou. Ao som de Chevy Moss, mais de 1 milhão viajou. Galinho de arruda no retrovisor. Deus que me proteja dos olhares de Tandera, Senhor. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. Virou espaçonave, hoje virou espaçonave. Sustenta os grave boy, agora sou terror da vez. 1900 é de lá que ela vem. Carro de malandro, carruagem do plebeu. Tanto faz o nome, realizei o sonho meu. Disco 190, os playboy atribulou. Disfarça sua inveja, diz que os grave incomodou. Ei boy, enquanto você se dói, sigo suave na nave. E vou abduzindo a gostosa da cidade. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. A minha ela tá velha, hoje virou espaçonave. Virou espaçonave, hoje virou espaçonave.